Aquela noite foi pressão, passo a passo me preparei. Jaqueta de couro, pulseira de ouro. Vi que a touca combinava com o formato do meu rosto. Liguei pro parceiro que tava no veneno. Aquela noite eu percebi que tava chovendo. São muitos anos nessa profissão. Vida bandida, codinome ladrão. Antes da fita, um drink pra acalmar os nervos. Precaução eu tomei, a arma do meu parceiro. Sem brincadeira, o louco parece nervoso. Entrou no carro tremendo, tipo tenebroso. Duvidando, nervoso. Bem que eu notei, caralho, meu telefone com o eco. Devia tá rastreado, o bagulho não tava certo. No meio da cidade, alta velocidade, adrenalina mil, perseguição covarde. Entrar no carro não demora, né, piloto de fuga. Se demora, e daqui mesmo eu furo a viatura. No meio da cidade, alta velocidade, adrenalina mil, perseguição covarde. Entrar no carro não demora, né, piloto de fuga. Se demora, e daqui mesmo eu furo a viatura. Tá tudo errado, tá tudo escuro. Desligo o carro, farol, pra não fazer barulho. Vou pela frente, neguinho, cê pula o muro. Só levar e depenar, pro boy pegar o seguro. O nome da figura nem me lembro bem. Só que eu achei aquele rosto parecido com alguém. Tipo polícia, daqueles que se vê de vista. Roubo de carro, formação de quadrilha. O seguro paga tudo, faço parte da firma. Faço parte da firma. Mas tava fácil demais, muito mastigado. Se o cara era cana, eu tava sendo investigado. Em 2 minutos, sirenes, luzes, holofotes. Naquela noite marquei o encontro com a morte. Nunca matei, é tudo combinado. O ferro é só pra garantir se algo der errado. No meio da cidade, alta velocidade, adrenalina mil, perseguição covarde. Entrar no carro não demora, né, piloto de fuga. Se demora, e daqui mesmo eu furo a viatura. No meio da cidade, alta velocidade, adrenalina mil, perseguição covarde. Entrar no carro não demora, né, piloto de fuga. Se demora, e daqui mesmo eu furo a viatura. No meio da cidade em alta velocidade, adrenalina a mil, perseguição covarde. Vamos embora, acelera, cê não é piloto de fuga. Se demora, e daqui mesmo estoura a viatura. Os homens tão putos, tão quase loucos. Se a gente se entrega, neguinho, tamo morto. Tiros, tiros, o carro todo furado. Capotou várias vezes, sinto meu corpo gelado. Pessoas observam, ouço vozes. Ainda vejo as luzes, os holofotes, ali caindo no chão, sangue no rosto. Percebi que meu parceiro já estava morto. O corpo treme, talvez o medo da morte. O corpo treme, acho que não vou ter sorte. Os batimentos tão fracos, que vou fazer? O crime não compensa, é hora de morrer. No meio da cidade, alta velocidade, adrenalina mil, perseguição covarde. Entrar no carro não demora, né, piloto de fuga. Se demora, e daqui mesmo eu furo a viatura. No meio da cidade, alta velocidade, adrenalina mil, perseguição covarde. Entrar no carro não demora, né, piloto de fuga. Se demora, e daqui mesmo eu furo a viatura.